Hoje, dia 25 de maio de 2014, você depois pode ouvir essa ministração no site www.vidanovaitabuna.com.br e pode compartilhar, gravar, fazer o que você quiser. Você não pode editar, mas o resto você pode. Ok? Então eu quero que você abra em Joel capítulo 2. Nós vamos, irmãos, reunião de homens tem sido uma bênção. Eu queria que os homens, para empolgar os demais irmãos que não vieram ainda, quando eu perguntasse, respondesse sim, efusivamente, se tem sido uma bênção ou não. Perguntar um amém para os homens. Os homens têm vindo para a reunião de homens, tem sido uma bênção, amém? Oh, glória. Está vendo aí? A gente está rolando aí um horário alternativo, provavelmente alguma madrugada, para você não, sua esposa, embora goste do resultado, não tenha que abrir mão de você. Se bem que toda recompensa exige um sacrifício, né? Joel 2, 28. Amém? Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, diga toda. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei naquele dia o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí. Concentre-se, vamos pedir a interveniência do Senhor, a ação dele aqui no nosso meio. Senhor, nos alegramos por tua presença e bondade. Nós pedimos que o Senhor manifeste a tua graça aqui, em nome de Jesus. Senhor, nós carecemos, nós precisamos da manifestação do teu Espírito Santo a nos convencer da tua palavra. Senhor, de nós mesmos, não há como compreendê-la. Precisamos ser iluminados no nosso entendimento para que tua palavra venha transformar nossa forma de enxergar as coisas. Deus, essa lavagem cerebral que tanto é criticada, mas que a tua palavra diz que nós devemos ser lavados pela palavra em nossas mentes. Que isso seja aplicado nessa noite. Que a tua palavra venha lavar as nossas mentes, para que nós possamos viver segundo a tua vontade. Nos faz crescer nessa noite. Que o teu Espírito não foi derramado em vão. Que teu Espírito, ele nos capacita para a tua obra. Que teu Espírito Santo morando em nós, ele é a nossa esperança da glória que nós vamos alcançar em Cristo Jesus. Senhor, tira toda a demagogia do nosso coração agora, toda a hipocrisia, e cada um aqui tenha coragem pelo teu Espírito Santo de receber a palavra que em nós é enxertada, para que não sejamos só salvos, mas sejamos bem-sucedidos em tudo que empreendermos, mediante a ação da tua palavra em nossas vidas. Toda a mornidão, toda a resistência natural, psicológica, demoníaca, será vencida agora em nome de Jesus. Nós possamos ver a atuação do Senhor em nossas vidas. Cura a alma ferida nessa noite, Senhor. Cura o coração cansado, sobrecarregado, o coração traumatizado, amargurado. Deus, quanto temos visto tantos irmãos, Deus, que estão ali longe e estão à mercê de penhascos, de ervas daninhas. Senhor, em nome de Jesus, usa a graça para atraí-los. Que nós possamos ir, não olhando de cima para baixo, mas de baixo para cima, preferindo em honra, em amor e serviço, como o Senhor levantou pessoas para nos resgatarem, que nós sejamos esses enviados do Senhor. E que essa noite seja noite de cura, seja noite de libertação, de restauração, de salvação. Cremos, Senhor, no chamado que o Senhor nos tem dado. E que em nome de Jesus o Senhor pede sinais aqui para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. É tão bom estar aqui com vocês. Eu só sinto pelo tempo, sempre acho tão curto. Os irmãos aí na China Os cultos dele são de pelo menos de 6 a 8 horas. E quando o pregador prega menos de 3 horas, eles reclamam. Então, que nós não tenhamos que ser perseguidos para gostar de ouvir a palavra. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Calma, não vou pregar 2 horas por causa do seu amém, não. Irmãos, olha, eu contei para vocês, tenho contado o sonho que eu tive, eu vou ser breve, vocês já estão cansados de ouvir, mas eu não estou cansado de sentir esse sonho, não. Eu estava num lugar litorâneo, se não me engano era Ilhéus, e tinha uma rua se descendo, e eu estava ali, minha esposa estava perto de mim, tinha alguns irmãos, se não me engano, e de repente eu estava olhando para o céu, um céu negro, absurdamente negro, estrelas bem brilhantes, e de repente aquele céu começou a rachar como uma terra seca racha. Ah, agora entendi por que isso. A palavra de Deus diz que aqueles que não temem o Senhor, o chão é de ferro e o céu é de bronze. O Senhor rompendo o céu de bronze. Olha aí, aleluia, glória a Deus. Está vendo, irmão? Eu também recebo de cá. E aí, os pedaços começaram a cair. E quando os pedaços começaram a cair, eu pensei, Jesus está voltando, oh, maravilha. E aí eu pensei, Paula, mas de repente não me preocupava mais com Paula. Porque a Bíblia diz que no céu, quem é casado aqui não vai ser casado lá. Aproveite então seu esposo, sua esposa. Então, quem não casou, casa logo. Então, amém. Então, aí começaram a cair os pedaços e eu vi uma voz do céu e uma paz absurda, só que não era a volta de Jesus. Tinha um pergaminho que foi desenrolado. E naquele pergaminho, Deus começou a ler uma profecia de um profeta. E aí, quando estava na palavra, lendo Joel, eu falei, é essa? E você vai ver no texto de Joel, você pode ler o livro todo, um pequeno livro, você vai ver a promessa da vinda de Jesus e a promessa do derramamento do Espírito Santo. Amém, irmãos? E aí eu fui para o livro de Joel para ver o que o Senhor queria dizer para nós. Irmãos, nós sabemos que um ministério do Espírito Santo é, como é chamado pelos reformadores, o ministério do holofote. O Espírito Santo não faz parte da pessoa dele atrair atenção para si mesmo. O Espírito Santo, o que ele faz? Ele revela a Cristo. Tudo que o Espírito faz é revelar a Cristo, é dar glória a Cristo. Muitas vezes nós influenciados por algumas literaturas de Benny Hinn e outros autores, como Bodhi Espírito Santo, outros livros, que tem o seu valor e sim, tem coisas interessantes ali, eu tenho que admitir, mas às vezes a gente esquece o Pai e o Filho e procura um relacionamento com o Espírito Santo como se fosse o Deus macumbeiro. Como fosse o Deus que eu vou viver só o místico, eu vou viver só o transcendental, não tenho que ter vida com Deus, não tenho que ter casamento santo, vida pura, nada, basta botar o joelho no chão, que vou sair cheio de poder. Uma vez eu vi de um pastor falar uma coisa, tendo uma criança aqui, parece uma obscenidade. Ele falou assim, um pastor de uma grande denominação, ele falou para mim assim, ah, conheço um que vive largado, mas quando vai pregar no congresso, entra para o quarto e vai orar 3, 4 dias jejuando e sai. Gente, tão grosseiro isso, tão grosseiro isso. Eu vou falar para você ver como alguns tratam o Espírito Santo. Tão grosseiro, me perdoe a grosseria, mas vale a pena você ouvir, me perdoe. Eu disse, e o cabra sai do quarto urinando unção. Quando eu vi isso, eu me senti profundamente machucado com aquele comentário. Que falta de temor. Alguns irmãos nossos veem o Espírito Santo assim. Ah, eu quero uma casa própria, então agora vou começar a orar, jejuar, buscar o Espírito Santo. Ah, eu quero namorar, vou orar, jejuar, buscar o Espírito Santo. Ah, meu ministério está meio apagadinho, preciso de mais dons, eu vou buscar o Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você. O principal ministério do Espírito Santo é anunciar a Cristo. Não só a Cristo, mas o mistério de Cristo aplicado à sua vida. Como? Diariamente, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Vocês lembram que Jesus, ele foi ser batizado por João? Isso é um capítulo à parte, não vai dar para falar sobre isso hoje. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus e repousou, veio como uma pomba e repousou sobre Jesus. E ele foi batizado, e a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado. Às vezes o Espírito Santo, não que o Espírito Santo vai nos levar a ser tentado. Não vamos entender errado. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, em Tiago, a ninguém tenta, porque não pode ser tentado, amém? O que o Espírito de Deus vai fazer é nos levar à renúncia, à consagração. E aí o diabo certamente vai tentar você nesse momento. Mas, se você está na situação de escassez, de dificuldade, de renúncia, de opróbrio, de vergonha. Tudo que você não pode fazer é deixar de ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Porque mesmo no deserto, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você pode ter certeza, que esse próprio Espírito de Deus, ele vai agir na sua vida de modo a você vencer a sua carne, de modo a você vencer o diabo e de modo a você viver plenamente o chamado que Deus tem para a sua vida. Não foi o que aconteceu no deserto? Irmãos, o que o livro de Joel diz, já expliquei bastante, muitas partes, mas devo a vocês algumas explicações. A Bíblia diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Ora, há um mês atrás eu tenho gravado isso e botei no WhatsApp da igreja. Um fenômeno ocorreu e os cientistas da NASA chamaram de lua de sangue. Os eclipses são comuns. Mas Jesus diz, a lua se converterá em sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para muitos será terrível, para nós será tremendo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só que ele explica, tem um ponto e vírgula. Pois no monte Sião em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor... Deus tem te chamado, diga amém. Amém. Então você será reunido no monte do Senhor. Sabe qual é a Sião de Deus hoje? Qual é? Quem arrisca? A igreja. Não é que a igreja salva. Há um ditado latino da igreja católica, apostólica romana, que diz, extra ecclesia nulla salutis. Fora da igreja não há salvação. Só que o que eu creio é extra Cristo nulla salutis. Fora de Cristo não há salvação. Amém? Agora, uma vez salvo, nós desejamos estar com os irmãos. Precisamos disso. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos batiza no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o cabeça e a sua igreja é o seu corpo. O que o Espírito Santo faz então? O Espírito Santo pega você, a Bíblia diz que aqueles que o Senhor chama. O Espírito Santo então pega você e ele, a revelia da sua vontade, ele, engraçado que na hora do apelo a gente fala, você recebe a Jesus. É interessante porque, embora o nosso discurso seja esse, a palavra de Deus diz que ninguém buscou a Deus, nenhum sequer. Não há um justo, um sequer. Deus já está ali com os aguilhões, colocando você no caminho dele, trazendo você. E a Bíblia diz, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Aguilhão é uma vara de ferro que é usada para conduzir o boi pelo matadouro. O Espírito de Deus já está conduzindo a sua vida e está conduzindo. Não resista, não. Isso é amor, amor. Então, o Espírito de Deus batiza você no corpo de Cristo, que é a igreja. Irmãos, a igreja é muito maior do que a denominação, ok? Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Agora, uma vez que nós somos igreja aqui, independente de placa ou de denominação, nós temos que investir para descobrir como a Bíblia quer que sejamos igreja. É por isso que nós viemos aqui aprender da palavra de Deus, sermos corrigidos pela palavra, sermos treinados pela palavra. É por isso que nós começamos hoje a escola bíblica, tivemos a escola bíblica estudando na Igreja dos Lares e tivemos o Caleb, que é a capacitação avançada de líderes em escola bíblica. Para que essa capacitação? A capacitação para que eu possa cumprir a igreja, de acordo com o que Deus me chamou e quer me capacitar. E você pode dizer, poxa vida, eu vi na placa ali que é uma comunidade evangélica, eu pensava que as comunidades evangélicas eram mais light. Desculpa, mas não é não. Irmãos, o que o Espírito de Deus tem feito é preparar a noiva de Jesus. Amém ou não? Vocês lembram de Mardoqueu, como cuidou de Esté? Vocês lembram do servo de Abraão, como foi buscar a nora para Abraão? Todas figuras do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo tem feito? Ele tem preparado a igreja. Só que a igreja não é feita de bloco, é feita de pessoas. Nem sempre esse discurso é agradável. Nem sempre esse discurso nos atrai. Mas eu quero falar para vocês, se der tempo hoje, de 10 características daqueles que receberam. 10 marcas, 10 atitudes do Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida novidade de vida. Você quer isso? Diga amém. Amém. Por que buscar ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, porque Deus mandou. João 20, 21 diz assim: disse-lhe então Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Os discípulos estavam reunidos e preocupados, aflitos, e de repente Jesus aparece no meio do cenáculo, uma casa com uma sala grande, e Jesus aparece no meio deles. E eu lembro que quando tive um encontro com esse texto, eu disse, ah, igual um desenho animado que atravessa a parede. A Bíblia diz que Jesus apareceu no meio deles e diz, paz seja convosco. Eles ficaram tão atemorizados que eles ficaram atônitos com aquilo. Jesus teve dizendo, paz seja convosco. Ele continua e diz, olha só. Assim como o Pai me enviou, interessante essa palavra que enviou, a palavra grega é apostelou. Você lembra alguma palavra? De apostelos, apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo é arremessado. Então, assim como o Pai arremessou Jesus aqui na terra, Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos apostelo, eu também vos envio. Peraí. Para tudo. Eu estou morrendo de medo. Todo inseguro. Cheio de dúvida. Jesus aparece do nada e diz, Pai. Não está escrito aqui não, mas talvez Tomé tenha dito. Está de brincadeira, hein? Se bem que aqui Tomé não estava, né? Está de brincadeira, né? Pai, no meio dessa tribulação toda, é isso. A Bíblia diz que o Senhor tem paz, tem gozo indizível para nós. É fato que a Bíblia diz, maldito é o que diz paz, paz, quando não há paz. Você passou aqui assim, né? A pessoa chega para o discipulado, porque às vezes o discipulando é discipulando o pastor, porque todos vocês, uma vez discipulados, estão aptos para discipular também. Mas às vezes um pastor vai atender um casal, uma família, e eles falam algum problema, ah, está tudo bem, maravilha! Ah, não, pastor, mas eu empurrei ela e... Ah, mas também ela deve ter provocado, né? Ninguém erra sozinho. Ah, pastor, já que você disse que ele está certo, eu também fiz isso com ele. Ah, que isso, vamos com calma, temos tantos problemas, para que ficar trocando cabelo em ovo? Maldito que diz paz, paz, quando não há paz. É por isso que quando eu tenho um dedinho de prosa com você, eu tenho que ser muito amoroso, porque eu não tem ninguém aqui que seja, ou tenha sido, ou vai vir a ser pior do que eu já fui. Então não tem como não ter amor para alguém que se abre falando dificuldade para mim. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Então, nós não podemos dizer paz, paz, quando não há paz. Mas Jesus é a verdadeira paz, amém ou não? E quando Ele chega em meio à turbulência, à tribulação, Ele diz, paz seja convosco. Mas paz como? Eu errei, eu fiz isso. Não, mas antes de qualquer coisa, eu vim trazer minha paz. A minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. A paz do mundo é ausência de problema, é dinheiro na conta, é... A paz de Jesus não é assim. É melhor que isso. Porque essa paz circunstancial, ela é circunstancial. E a gente batalha tanto por ela, irmãos. Devemos buscar mais a paz de Deus. Uma vez minha mulher falou assim, você não sofre com nada? Não, você não perde sono com nada? Acho que até hoje a única coisa que você perdeu o sono foi a igreja. Mas Sofro. Falei para algum irmão hoje, não sei o que foi. Não sei quem foi aqui, se foi em outro momento. Mas fui na casa de Raquel Jackson. Eu estava pensando. Aí, Jackson, que foi, Ti? Aí eu falei, é, Ti, vocês não tem que me chamar de pastor, não. Pode me chamar de Ti, de pastor, como vocês acharem melhor. E aí, não se assustem. E aí, o que foi? Eu falei, estou aqui pensando, rapaz. Aí ele falou, está sofrendo? Ele fazendo uma pergunta assim. Eu falei, é, sabe que minhas alegrias e minhas tristezas são a igreja, as pessoas na igreja. Mesmo com dificuldades, com tribulações, ainda assim, nós somos mais vencedores em Jesus. Porque a nossa paz não é ausência de tribulação. Você tem que entender isso. E tem que receber a paz que o Senhor Jesus chega e dá, eu trago a minha paz. Aí ele falou de novo. No jeito hebraico de afirmar uma coisa categoricamente, ele estava falando duas vezes. Ele falou, paz será convosco? Assim como o Pai me enviou, envia vós também e orou. Peraí, não vai resolver meu problema primeiro, não? Interessante esse Jesus, né? Eu tenho tantos problemas, ele diz, ok, mas a minha paz chegou. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Vamos repetir comigo? Recebei o Espírito Santo. Sabe por que ele disse isso, irmãos? Porque nada do que ele tinha ensinado seria possível sem que eles recebessem do Espírito Santo. Aleluia. Disse-lhe então Jesus, segunda vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também me enviou a vós. Ó, não tem como a gente ter paz em meio à tribulação se não for cheio do Espírito Santo. Quem não é cheio do Espírito Santo pode ter dinheiro, pode ter saúde, não tem paz. Não tem paz. Tem sossego às vezes, paz não. Quantos irmãos eu estou dizendo, vou estudar para o concurso, acho ótimo que você estude para o concurso. Ótimo, maravilha. Estuda mesmo. Só que não vai lhe dar paz. Pode lhe dar uma estabilidade financeira. Mas paz, não. Paz não. Para viver uma vida de indizível paz e para admitir ser enviado por Deus, só se for no poder do Espírito Santo. Você está aqui comigo, diga amém. Então, primeiro, porque Deus mandou? Por que você é cheio de Espírito? Ah, esse negócio de Espírito? Eu não, eu prefiro ser assim, mais com Deus Pai, com Deus Filho. Esse negócio de Espírito, eu dizer que é cheio de Espírito, faz muitas coisas que não quer, vai muito onde não vai, sofre muito. Pode até ser, mas também nós somos os mais felizes da igreja. Quanto mais você, não que eu tenha alcançado, mas naquilo que eu alcancei, eu não olho para trás não, irmão. Fiquei feliz, eu ouvi de uma pessoa essa semana que disse assim, o que não posso é retroceder. Não posso voltar atrás. Minhas referências de antigamente não são padrão para mim agora, eu quero mais. Coisa maravilhosa. Então, por que primeiro buscar ser cheio do Espírito Santo? Porque Deus mandou, é a ordem de Deus. Vamos dizer porque Deus mandou? Porque Deus mandou. Aí você diz, espera, esse negócio não é para mim não. De crente, igreja, Bíblia embaixo do braço. Não. Me dizendo que eu visto, que eu não visto. Vou dar coisa para você. Bom, tudo que você fizer. Ah, dá risada para mim, gente. Não tem como não risada para ele também. Tudo que você fizer que não for fruto de uma experiência com o Senhor, se não for fruto de um convencimento do Espírito de Deus. Tudo isso que você faz, para você, você faz. Se você se veste de forma mais recatada, ótimo para você. Se você não se embriaga, ótimo para você. Se você não usa droga, ótimo para você. Se você vem à reunião aqui domingo e senta e assiste o sermão, doido para ver fantástico, ótimo para você. Agora, para ser útil ao seu espírito e ao reino de Deus, tem que ser fruto de um convencimento do próprio Espírito de Deus. E como vale a pena, meu Deus, buscar obedecer ao Senhor e buscar ser cheio do seu Espírito Santo. No mundo, irmãos, nós somos enganados todo o tempo porque nós somos cheios de expectativas e nos frustramos, e a cada frustração investimos mais no próximo sonho, e nos frustramos, investimos mais no próximo sonho, e nos frustramos, investimos mais no próximo sonho. Mas quando o nosso maior sonho é ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós somos felizes, mesmo que haja uma quebra financeira, mesmo que haja um abandono afetivo, ainda assim conseguimos ter paz, paz, porque o Espírito Santo é a nossa paz, amém? Segundo, porque precisamos. Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, onde eles estavam, como em toda a Judéia em volta, como em Samaria adiante e até Itabuna, até os confins da terra. Irmãos, não dá para a gente enviar um missionário para a África sem antes o sujeito não ter cuidado de uma vida aqui. Vamos pensar o seguinte: você precisa ser cheio do Espírito Santo? Diga amém. Amém. Como que nós vamos poder cumprir o nosso principal chamado se não formos cheios do Espírito Santo? Irmãos, o cristianismo vivido por alguém que não busca ser cheio do Espírito Santo de Deus, ele não passa de hipocrisia, como falei. Na força da sua carne, Jesus falou: vocês são como copos sujos por dentro e limpos por fora. Vocês são como um túmulo pintado de branco, cheio de ossos podres por dentro. Vocês são hipócritas, porque vocês arrastam o mundo todo para fazer um discípulo, mas vocês não fazem nada do que ensinam. Façam o que eles dizem, não façam o que eles fazem, disse Jesus. Vocês são cheios de rigor ascético. O que é rigor ascético? É disciplina para não se misturar. Não entenderam nada do que é ser santo. Vou parar aqui para explicar uma coisa. Deus Pai, ele não olhou para um pai e um filho na terra e falou: bonita relação, vou me chamar pai. Não, ele já era Deus Pai. Como? Na verdade, a relação dele de pai, ele se inspirou na própria pessoa dele para criar a paternidade humana, para que nós entendêssemos a relação com ele. Por isso que muitas vezes as pessoas que têm um trauma na relação com seus pais precisam de cura, precisam de libertação, precisam de amor, de cuidado, porque senão nunca vão conseguir amar direito. E a igreja é o lugar dessa cura, nem o nós, irmãos. Então o que aconteceu? Deus Pai sempre foi pai, é da natureza dele. Deus Filho sempre foi filho. Ele não foi gerado um dia. Alguns grupos dizem: Jesus foi gerado, diz lá em Hebreus. Não. Ali fala da geração humana de Jesus. Jesus sempre existiu. Como filho que ama, que se entrega, que ensina nós como lidarmos com Deus, com os filhos. O pai e o filho nos ensinam a governar e a se submeter. Amém ou não? E o Espírito Santo? Ele podia ser chamado de Espírito Forte. Não podia? Podia. Ele é forte. E se alguém aqui tem dúvida sobre o Espírito Santo ser Deus ou não, vá a Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira, que não é o Ananias que impôs as mãos sobre Paulo, outro Ananias, quiseram enganar a Deus, disseram que venderam o campo e não venderam, e chegaram lá para Pedro e falaram: Pedro, não é Paulo, Pedro, e disseram assim: olha, vendemos o campo, portanto. E Pedro falou: venderam? Vendemos. Mas portanto, foi. Aí ele: por que você deixou o diabo entrar no seu coração? Você não mentiu a homens, mentiu ao Espírito Santo. Você mentiu a Deus. Na própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Além de inúmeros outros textos. Mas vamos lá, vamos aqui. O Espírito Santo podia ser chamado de Espírito Poderoso, Espírito Bondoso. Pergunta: por que o Espírito... Claro que não vou conseguir concluir essa resposta, mas por que o Espírito Santo resolveu ser chamado de Espírito Santo? Interessante, Jesus significa a salvação de Deus. Aquele que traz a salvação de Deus. O próprio caráter dele está no nome. Jesus Cristo, escolhido de Deus para trazer a salvação. Agora, o Espírito Santo é de Deus. Porque a maior marca do Espírito Santo, sabe o que é? É a santidade. Daí muitos não quererem serem cheios do Espírito, porque não querem uma vida santa. Uma vida santa não é uma vida de criticar os outros, de viver empacotado. Não. Alguém santo tem explicado isso aqui a vocês exaustivamente. Existem as duas cadeiras. Ok? Na minha mente eu já escolhi uma. Qual é a cadeira santa? Não tem como vocês verem. Ser santo não é ser o mais forte ou da marca melhor. Ser santo é ter sido separado por Deus. Mas o separado por Deus não é distanciado dos outros. Separado por Deus é escolhido por Deus. Onde eu quero chegar? Preste atenção, não quero falar para não parecer que estou falando heresia. Algo santo é algo que Deus escolheu e colocou do seu próprio espírito nessa pessoa. Porque não existem coisas santas, existem pessoas santas. Amém ou não, irmãos? Então, o Espírito de Deus entra ali e o Espírito Santo faz essa pessoa santa, diga, santa. Então, o santo não é o melhor, o mais forte, o que tem mais tempo com Deus, o que tem mais tempo na igreja, o que é assíduo nas reuniões, não. O santo é o que foi escolhido, separado por Deus. Agora, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele começa a me mudar de dentro para fora. Amém, irmãos? Então, vamos pensar o seguinte: esse Espírito Santo que habita em nós, naqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus, que receberam a salvação de Jesus, ele vai conseguir levar você a viver uma vida muito melhor de tudo que o mundo prometeu e não conseguiu cumprir. Amém ou não? Sei que está quente, não vamos demorar muito, vocês estão cansados. Então, primeiro porque Deus mandou, segundo porque eu preciso. Irmãos, como nós cantamos aqui, eu preciso ser cheio do Espírito Santo, mas eu preciso comer comida. E nesses dias que eu estou jejuando, por vocês, por nós, às vezes a fome vai embora. Como a gente precisa pouco de comida? Como a gente precisa mais do Espírito de Deus? A gente come 3 vezes por dia, e às vezes não ora 5 minutos. A gente cuida mais do nosso corpo físico. Eu era jovem lá em Salvador, fiz ilustração para os irmãos. Eu cronometrei o tempo que eu gastava no banheiro todo dia. E eu fui no culto dos jovens e falei: olha, eu quero dizer para vocês aqui, eu não lembro quanto tempo foi não. Quero dizer para vocês uma coisa aqui: eu gasto mais tempo me limpando interiormente, fisicamente, do que espiritualmente. Que eu gasto mais tempo no banheiro me limpando, o banheiro mesmo vai se limpar, né? Lavar o nariz, suar o nariz, escarrar e outras coisas nojentas. Vai limpar, tomar banho, não vai. Banheiro é lugar de se limpar, fica com cozinha, lugar de preparar uma comida. Então eu disse para eles: olha, eu cronometrei, e fui muito honesto, cronometrei meu tempo de devoção e meu tempo de banheiro. E o tempo de banheiro vencia? Sabe por que isso, irmãos? Porque nós somos convencidos de que a vida espiritual é em segundo lugar. Mas Deus disse: eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. E o Senhor vai avivar a sua igreja antes de levá-la, amém ou não? E o Senhor tem avivado pessoas. E o Senhor quer fazer isso na sua vida, na sua casa. Porque Ele está taviando a noiva dEle. Você precisa, eu preciso. Ele mandou, mas também eu preciso. Para cumprir o nosso chamado, João 14, 26, diz: mas o Consolador, o Paráclito, é a palavra grega, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aí o cara pode dizer assim: ou ainda bem que Deus vai me ensinar tudo, então eu vou ficar de ler Bíblia, de ir para culto, não preciso. Eu só vou abrir a boca e Deus vai falar. Mas continue lendo o texto. Piores heresias são feitas com meios versículos. Diz assim, ó: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso é importante. Tem um pastor, amigo do meu pai, que ele diz assim: se você não busca ter vida com Deus, ter comunhão com Deus, você vai abrir a boca, vai entrar o almoço. Mas se você quer que quando abre a sua boca sai a vida. Você tem que receber essa vida de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, não tem nenhuma credencial que você precise ter para buscar isso. A gente tem uma dificuldade com a graça, a gente acha que a gente só vai ter de Deus quando merecer. Uma vez eu vi um irmão muito espiritual, que eu amo muito, falou assim, vamos orar, né, para a gente poder vir a merecer essa bênção que Deus está fazendo para nós. Aí eu, quando tiver um tempinho, eu corrijo isso. Porque, irmão, nunca você vai merecer, nunca. Merecer, sabe o que é? É ser digno por si mesmo. É fazer por merecer. Esse instinto de religiosidade nos afasta de Deus. Porque sempre, se eu tiver um pouquinho de consciência, eu vou me achar indigno. A pessoa diz, e aí, como é que está? Tem orado? Não, sou digno de orar. Eu também não sou, mas tenho orado. Você não é digno? Você faz alguma coisa escondida? Eu falo, não, tudo que eu faço eu conto. Ou para o meu discipulador, ou para a minha esposa, ou para os meus irmãos da igreja. Às vezes eles se assustam, mas não tem nada escondido, não. Então, como é que é isso? Então você é digno? Eu falei, não, não sou. Mas se você não faz nada que é tão grave, então você é digno? Eu falei, não, o que me faz digno não é o que eu faço, o que eu não faço, é o que Jesus fez para mim na cruz. Amém ou não, irmão? Isso me faz digno. O que Ele fez, e não o que eu faço. Você pode ser digno de ter um bom emprego, você é um cara estudioso, tem um currículo bom, maravilha. Mas ser digno de Deus, isso não é para ninguém. Vamos lá, deixa eu terminar. Para cumprir nosso chamado, eu quero sim abrir minha boca e jorrar a vida de dentro de mim. Para isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. João 14, 26. 4. Para viver em alegria, irmãos. Ó, vou dizer uma coisa a você. Eu queria tanto falar dos 5 para viver em santidade, mas eu acho que vou falar semana que vem. Para viver em alegria. Eu estou com um problema porque eu fui convidado para... Falei hoje de manhã, fui convidado para pregar na igreja, aqui na cidade vizinha. E o tema... Aí o irmão me deu o tema, o pastor da igreja. Falou assim, olha, o tema vai ser... Porque Deus chamou as famílias para serem felizes. Aí eu estou uma sinuca. Porque... Bem... É assim... Ele, na verdade, ele chamou a gente para ser santo. Que não é ser perfeito, amém, irmão? É ser de Deus, exclusivamente dele. Isso é ser santo. É ser de Deus. E agir como quem é de Deus. Isso é ser santo. Não é ser perfeito. Ah, mas eu sou homem, não. Eu posso fazer o que eu quiser. Não useis da graça para dar ocasião à carne. Esses são cínicos. Aqueles que usam da graça para dar ocasião, isso é cinismo, que Deus o livre dessa maldição, amém ou não? Amém. E aí eu estou preparando a palavra na minha mente, né? Eu disse assim, irmãos amados, a verdadeira alegria de uma pessoa é viver de acordo com o que a palavra ensina. E, na verdade, Deus sim nos chamou para sermos alegres, mas antes disso, Ele nos chamou para sermos santos. A Bíblia diz em Hebreus, santificai-vos, santificai-vos. Porque se não for pela santificação, ninguém verá a Deus. A Bíblia diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos aqui. Você já viu com uma pessoa carnal, que não quer nada com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus, ele é um esquentador de banco, ele vive em cinismo, em crítica, ele nunca vê Deus, não vê Deus em nada. Ele nunca vê Deus. E quando alguém fala assim, Deus falou comigo, não falou nada. Não fala com ninguém. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que o limpo de coração vê Deus. Não que tenha alcançado isso, mas às vezes estou assim na rua, aí uma vez eu sei, a gente fica assim parecendo que é meio biruta. Eu sei, mas não me leve em consideração não, porque eu sou mesmo, ok? Mas assim, a gente, o cara vai sair com o carro e quando chega o carro não está mais. Se ele é cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai ficar chateado. Amém, não é pecado ficar chateado não, viu gente? Vamos construir uma santidade aqui, angelical, estou voando. Não. Mas, apesar daquilo, ele consegue ter paz. E se ele for limpo de coração, ele vai ver a Deus. Ele fala, rapaz, Deus é bom. Senhor, obrigado por ter me livrado desse terrível acidente onde eu ia morrer. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus, o Senhor é maravilhoso, hein? Pena que o Senhor tirou o teu carro que estava na minha mão, precisa que você me dê outro, né? Mas, obrigado, Deus, porque, talvez não naquele momento, pelo amor de Deus, mas em casa depois, ele vai pensar alguma coisa desse tipo. Aí você diz, nunca vou conseguir isso. Claro que não, porque isso é uma obra do Espírito Santo. Romanos 15, 13, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, isso é para a gente se empolgar. Uma vez uma colega minha do cursinho falou assim, você ri demais. Eu falei, oh, desculpa, porque estou cheio de uma alegria que eu não consigo explicar. Irmãos, olha, às vezes nós somos crentes enfesados. Você sabe o que é enfesado? Enfesado é cheio de fezes. Literalmente. A pessoa assim... Tenha medo, porque esses crentes, se você pisar no pé dele, meu irmão... Ou às vezes a gente é magoado, acuado, amuado. Gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho dificuldades no meu ministério. Dá cãibra. Mas a maior dificuldade que eu tenho, sabe o que é? É com crente amuado. Paulo diz assim, vocês já estavam no tempo de serem mestres e ainda agem como quem precisa de leite. O que é que assim? Ah, o que foi, meu irmão? É porque ninguém mais me procurou. Ok, a igreja tem que procurar. Irmãos, nós, a vida nossa, vamos curar isso urgente. Nós temos que soldar as portas do fundo. Quantas pessoas têm passado por nós e têm escapulido pelas nossas mãos? Porque nós estamos cuidando da nossa vida e demandando um mimo quando a sua vida era para agarrar e cuidar de outras pessoas. Amém ou não? Aí a gente fica, não, porque o pastor não me visitou. Aí o irmão fala, não, mas eu já vim tantas vezes, o irmão fulano, ah, só serve o pastor. Não, mas é porque ele está cuidando dos irmãos. Tem alguém mais importante do que eu? Aí a gente tem que amar, irmãos, tem que amar, tem que ir lá, porque aquela vida é muito preciosa. Ela só está com enfermidadezinha, precisa ser curada. Ela não deixa de ser preciosa por isso. Amém ou não, irmãos? Amém. Mas, a gente precisa amar muito. Agora, eu confesso a vocês que orem por mim para eu ser liberto, porque eu tenho muita dificuldade com isso, sabia? Às vezes eu olho para o irmão e digo, meu Deus, essa pessoa já era para estar batizando outras, ainda está assim, meu Deus! Em nome de Jesus, o Espírito Santo nos enche e nos cura, irmãos. Amém ou não, irmãos? E eu faço minhas palavras no apóstolo Paulo. Já é tempo da gente ser mestre. E a gente ainda fica tomando leitinho na boquinha do conta-gotas. Que em nome de Jesus sejamos cheios do Espírito Santo e recebamos a alegria do Espírito Santo. Irmãos, estou estudando a igreja no mundo, vocês sabem disso. E eu vejo a igreja na China, a igreja perseguida. Como eles adoram, sabendo que em qualquer momento a polícia pode entrar e matar alguém. Eles já chegam perguntando, quem é o pastor? Parma. Por isso que eu digo, vocês têm que se preparar, crescer, para poder vocês se preparar para quando eu morrer, quando me matarem. A igreja continua. Então, amados, em nome de Jesus, se abra para a alegria que o Espírito Santo quer derramar no seu coração. A gente fica parecendo os alienados? Fica. Vou parar por aqui já. Mas é melhor eu parecer um alienado que estou empolgado com Deus. Uma vez o pastor Abe Huber, ele conta o testemunho dele, que ele estava fazendo uma especialização nos Estados Unidos. Ele estava no ônibus, ele foi correndo para a faculdade e voltou de ônibus. Ele estava com shortinho de nylon, uma camisetinha, não estava com nada. E aí, ele estava lá, né, na dele, assim. Aí, um cara cabeludão, assim, olhou para ele, assim. Aí, foi encostando. E ele aqui na dele, né? O cara encostando. Aí chegou a hora que ele disse, ih, que esse cara deve querer comigo? E olhou assim, o cara, o velho. Ele disse, sim. Que bagulho você tem aí? Ele falou, bagulho? Que droga que você usa, você tá assim? Aí ele falou assim, rapaz, o bagulho que eu tenho aqui, você precisa experimentar. Que negócio de doido, se usa uma vez só, fica assim que pra sempre. Aí o cara disse, eu quero, ele falou assim, é Jesus. Gente, no dia que a gente descobrir que Jesus, não só contra filme, assisti Robocop esses dias. Mas, quando a gente descobrir que Jesus é muito melhor que um bom filme. Estudar é bom, você sabe como eu estudei e estudo até hoje. Mas crescer na palavra é melhor do que um diploma. Ser realizado, ter um esposo, ter filho, ter um bom salário é bom. Mas melhor ser sustentado pela graça. Irmãos, que o diabo e o mundo não nos convença que ser cheio do Espírito Santo é para a irmãzinha do coque. Irmãos, glória a Deus pelas irmãzinhas do coque, aprendo muito com elas. Mas o que o Senhor tem para nós é uma graça cheia de glória indizível, e isso vai se manifestar quando formos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica de pé para orar, eu vou continuar semana que vem. Se foi abençoado, diga aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer porque o teu Espírito Santo foi derramado sobre a tua igreja. Nós queremos te louvar porque nós não precisamos pagar por isso. Nós não temos mais o Espírito quando damos uma oferta maior. Ou quando nós, não, nós temos mais o Espírito quando temos menos de nós. É nessa proporção mesmo e que seja assim mesmo, Senhor. Menos de nós e mais de Ti, Senhor. O que importa é que eu diminua e o Senhor cresça. O que importa é que eu seja esvaziado da minha vontade humana e carnal e transitória e infeliz. E seja cheio do Teu Espírito Santo. Para que eu possa estar em obediência ao Senhor. Para que eu possa, Senhor, entender que é uma necessidade minha. Quanto mais eu tenha, mais eu busque. Quanto mais eu tenha, mais eu busque ser cheio do Teu Espírito Santo. Senhor, eu tenho um chamado que é maior do que a minha própria vida. Como cumprir um chamado maior do que a minha vida sem ser cheio do que é maior do que a minha própria vida também? Queremos ser cheios de diplomas que podemos pendurar na parede, mas precisamos frequentar a Faculdade Superior do Espírito Santo. Senhor, nós buscamos alegrias em tantas coisas e pessoas, quando a verdadeira alegria está em Ti, Senhor. Deus nos revela essa palavra maravilhosa, que a verdadeira alegria não está em fazermos o que queremos, em termos o que queremos. A verdadeira alegria não está nisso, a verdadeira alegria está em se submeter àquele que é a fonte verdadeira da única alegria que é eterna. Em nome de Jesus, busquemos a santidade, Senhor. Ser cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito Santo. Deus tem misericórdia de nós. E que sermos cheios para não entrarmos em contendas. Precisamos ser cheios do Teu Espírito Santo, Senhor, para sermos fortificados, para vencermos a timidez, para vivermos uma vida que vai além dessa miudez aqui de baixo, para viver o Teu Evangelho pleno, Senhor. Deus, em nome de Jesus, cura nossa alma. Deus, nós confessamos que nós naturalmente não queremos que nossa vida seja mudada, a não ser naquela receitinha que queremos entregar para o Senhor. Mas eu quero que em nome de Jesus o Senhor rasgue aquela receitinha e derrame sobre as nossas vidas aquilo que o Senhor conquistou para nós, que é muito além do que podemos pensar ou imaginar. Como tenho visto, como cresci vendo a minha avó em tanta escassez, mas aprendi com ela a sorrir e a buscar ser cheio do Espírito Santo. Não conheci em toda a minha vida uma pessoa mais rica do que ela, Senhor. Cheio do Espírito Santo. Você vai buscar isso acima de qualquer coisa. Intimidade com o Teu Espírito acima de intimidade com qualquer pessoa. Enche-nos com o Teu Espírito Santo. Nos traz todos nós que estamos aqui semana que vem para continuar aprendendo sobre isso. e para de fato, através da lavagem que a Tua Palavra promove em nossas mentes. Que o Teu próprio Espírito nos incomode com a Tua Palavra, nos tocar, Senhor, e mover mesmo com os grilhões durante a semana essa palavra em nosso coração, e venha mesmo converter a nossa murmuração, nossa timidez, e nossa tristeza, dê lugar à alegria verdadeira do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aplauda Jesus por isso que Ele falou a você, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar um pouquinho. Quero mais uma vez dizer que aqueles irmãos queridos que estão conosco são muito bem-vindos. Todos vocês. E eu me alegro em Deus, podemos estar juntos. Eu sei que tem algumas coisas que parecem loucura, que na verdade elas são mesmo. Mas a sociedade hoje admite tantas loucuras, né? Eles vão ter que começar a admitir as nossas também. Amém, gente? Só alguns avisos. Nós temos uma reunião fantástica, maravilhosa. Olha, você foi abençoado aqui hoje, diga amém. Amém. Você nem sabe como você pode ser abençoado, tocado por Deus e viver muito mais a Bíblia nas casas. Nós temos dois grupos, um na casa de Marise e um na casa de Chateau Yed. Logo nós multiplicaremos para mais outros. Deus já está trazendo isso. E queremos que toda a cidade possa ter, em cada bairro, depois em cada rua. Eu disse que eu era meio doido, né? Nós possamos ter uma família que recebe a igreja em sua casa. E eu quero que você vá, não deixe de ir, é maravilhoso. Para que você possa ser edificado e possa viver mais de pertinho com outros irmãos. Amém? Quinta-feira. Nessa quinta-feira, nós sabemos que não teríamos a reunião da quinta, não foi, queridos homens? Nós não vamos ter nessa quinta, né? Teremos na outra quinta, reunião dos homens, que tem que adiantar discipulado também. Então, nessa quinta não teremos, tá? Mas quinta-feira que vem, estaremos juntos, os homens aqui, para aprender mais do Senhor. Não é porque a gente... É melhor não. A gente é tão pior que vocês mulheres que a gente precisa aprender mais. Então a gente vai estar aqui junto na quinta-feira, ok? E Paula está voltando já, graças a Deus. Né? Paula vai chegar aqui e vai ver gente nova na igreja. Tanto tempo que está fora. Ela vai chegar aqui na terça de madrugada. Olha por mim, vou pegar a estrada. A Bíblia diz que avivamos, que amorramos, tudo seja para a glória do Senhor, né? Se eu morrer, vocês continuam, em nome de Jesus, tá? E... Não, morrer é lucro, né não, irmão? Viver é Cristo, ora. Então, amados, terça-feira a Paula vem, vou buscar ela no aeroporto e eu quero que esteja orando por mim. Amém? Escola Bíblica, antes que eu termine. Irmão, só um minuto, só um minutinho só. Hoje de manhã nós começamos o Caleb, que é a capacitação avançada de líderes, que foi uma bênção de Deus. Amém, Sandra? Foi uma bênção? Tempo muito bom de estudo mesmo, profundo na palavra, de como eu posso ter a minha casa como um núcleo, como um grupo caseiro. Muito importante que vivemos aqui e semana que vem a gente vai continuar. Nós vamos disponibilizar já no site, com certa urgência, né? Essa ministração de manhã, ok? E também a Escola Bíblica, que foi uma bênção, estudando o livro Casas que Transformam o Mundo. Amém? Vamos nos ver durante a semana, irmãos, em nome de Jesus. Né? Aproveite para visitar irmãos que você não tem visto aqui. E eu vou fazer isso essa semana, quero estimular você a fazer também. Amém? Ah, um aviso importantíssimo. Dois avisos. Primeiro aviso é que nós vamos estar levantando. Né? Você pode doar. Olha que coisa linda. Só a igreja tem essas coisas. Você compra uma torta ou faz uma torta. Ok? Depois você doa a torta. Depois você compra a torta. E você ainda limpa o lugar que você viu. Gente, só a igreja tem isso. Não é? Onde você pode comprar a sua própria torta? Só aqui. Então, nós vamos trabalhar com vários eventos. Todo evento é para glorificar a Deus, para edificar a igreja. E se for proposta, para ganhar outras pessoas para Jesus. Ok? Se quiser anotar, se gosta de anotar, anote isso. E esses eventos também serão estratégicos, mas a gente também precisa bonito a gente ver pessoas tão ungidas aqui, tão cheias de Deus, com tanto amor, um tempo de louvor tão maravilhoso. Mas é bom ter um equipamento mais legal também. Então eles vão estar investindo nisso. Eu vou investir e quero que você também, de coração, amém? Faça isso. E você vai ganhar uma grande bênção. A bênção que você vai ganhar vai ser a alegria de estar entregando, amém, irmão? Porque você já foi abençoado antes. Eu sempre pego vocês com isso. Outro aviso. Glória a Deus. Bem, irmãos. Para quando? Para logo. Vai lá com Jana, que é a nossa líder do louvor, do Ministério de Música, gente. Pelo amor de Deus. A gente fala louvor, mas o louvor vai além do Ministério de Música, né? São vícios evangélicos, me perdoe. Ela é líder do Ministério de Música. Irmãos, olha que espaço maravilhoso aqui. Agora, imagina, contemple com a sua mente aqui, irmãs e irmãos dançando enquanto nós adoramos. Que coisa linda. Pastor, tá pegando pesado. Ô, irmão, você não precisa ter no Novo Testamento. Vá no Velho, no Velho Testamento. Miriam pegou um tamborim, e saiu dançando no meio da arraial. Davi dançou tanto que a roupa íntima dele apareceu. Se tivesse com a roupa folgada de manhã, pulou, apareceu um pedacinho assim. E a mulher Mical falou: não tem vergonha nem pejo, o rei de Israel dançando e mostrando suas vergonhas aos seus súditos. Ficou estéreo na hora. Então, vamos criticar não, ok? Não é uma ameaça. Mas na dúvida. Então, que é lindo os adorando. E às vezes a gente é meio assim, né? E os irmãos adorando já estimula a gente também. Então vamos orar para o nosso ministério de dança. Amém, não? Vamos orar. Você que tem essa vocação. Ah, eu era um pé de valsa no mundo, pastor. Eu vou converter sua valsa. E vamos adorar que é o Senhor. Porque, irmãos, olha, todo o nosso corpo é para adorar o Senhor, amém ou não? Não é uma dança de sensualidade. Eu lembro que eu já extrapolei o horário mesmo. Eu lembro que eu fui no congresso diante do trono, aí falei assim: mãe, eu estava conhecendo as coisas de avamento e tudo, né? Falei: mãe, as moças dançam, mãe, e elas não mexem o quadril, que santidade! Aí minha mãe falou assim: ô, filho, o congresso foi aonde? Belo Horizonte! Não é santidade não, que mineiro é duro mesmo. Mas eu acho que era a santidade, sim. Então, irmãos, vamos em nome de Jesus investir nisso, quero que você ore por isso, né? Você que é moça, rapaz também. Eu danço muito. Você reparou aqui, né? Então, é lindo, irmãos. E outra coisa, a gente tem que dar o nosso melhor ao Senhor. Amém? Não é só nesse ambiente, não. Aqui é só um ensaio para chegar lá fora e a gente fazer isso também. Ok? Você não vai dançar no seu trabalho, né? Mas você perde a timidez aqui, chega lá no trabalho, a menina não vai ter vergonha de falar pro chefe que Jesus ama ele, amém ou não? Vamos ficar de pé pra gente orar? Que você ainda vai pegar os gordos fantásticos ainda. Meu Bahia perdeu, que decepção. Irmãos, estenda as suas mãos assim, para dizer que você recebe a bênção do Senhor e do seu pastor. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, e as consolações e o enchimento do Espírito Santo repousam sobre cada um de vocês. E com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada pela face da terra. Até que Ele volte e nos leve imaculados e cheios do Seu Espírito. Para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só um minuto só. Terça-feira, ok? Eu quero que você leve para o seu núcleo uma doação para as crianças do SOS Crianças. Nós vamos comprar, nós temos um compromisso, irmãos, a Vida Nova doa mais de uma tonelada de alimento por ano. Não sei se você sabia disso. E isso é algo que é tremendo, é obediência à palavra. A Bíblia diz que o verdadeiro jejum não é só não comer não, mas alimentar os órfãos que estão na estrada, nas ruas. E nós estamos em obediência ao Senhor fazendo isso, ok? Então, no grupo, você vai poder levar. Pode levar mochilon, biscoito doce, biscoito recheado. Você vai, já está no tempo de a gente levar escova de dente, fio dental e creme dental infantil também, ok? Então você vai levar com amor. Se você tem bebê e já está com a roupinha apertada, lava, arruma, bota um saquinho e traga também, ok? E nós vamos completar com as nossas ofertas o que vocês eventualmente não vão levar para lá. Amém? Dê pelo menos 5 abraços, e de preferência quem você não conhece, antes de ir embora. Deus abençoe você em nome de Jesus. Ah, não falei não? As pessoas que têm interesse em te ajudar, vão procurar a Xana, o